nunca vou deixar o verdadeiro rap morrer. A resistência vai sobreviver. O rap aqui não para, a caneta não falha. Feito com amor pra tocar no coração da rapa. Como um vinho classicão, envelhecido, paulada sonora, pedrada no ouvido, o inimigo se ataca, mente fraca dá até pena. Sua função, pobre louco no esquema, a milhão. De volta roubando a cena, você sabe que quando truta se junta é um problema. Tribunal MC, salve! Mano Função, zona leste de São Paulo na pegada, só monstrão. Capital do Paraná, Curitiba, arquivo negro, galachão é quem vos fala, os canalhas sentem medo. Portanto agora pense bem, antes de julgar alguém. Não sabe pra onde vai, nem conhece de onde vem. Não julgue um livro pela capa, não conhece o conteúdo, fique mudo, não fala. Respeite, a caminhada de verdades e conquistas é feita a nossa estrada. Uma coisa é evoluir, outra é a decadência. Rap com coerência, isso sim que é resistência. Gosto de Sião, que nunca se abalarão. Vai continuar o som, contando aquela emoção. Eu nunca vou deixar o verdadeiro rap morrer. A resistência vai sobreviver. Então, necessário eu chegar na pura calma, moleque. É o rap, o boom, bacate, os clap. Os pretos se reuniu, os pobres locotil. De 011 SP do Paraná pro Brasil, Brasil. Nos confins da terra verá que a resistência do rap jamais cederá. Saberá que os loucos jogam a vera, que o time da favela quando entra em campo true jamais amela. São palavras sinceras desse louco poeta, pois tô nessa caminhada mais de uma década. Desde pivetão tô aí cantando o amor pelo bagulho e a resistência, ó mano, pois sempre lutarei, vencerei talvez, mas desistir jamais desistirei. Vim de lá onde os moleques jogam bola de descalços, campo de terra, trave de pau, sujo de barro, várias esquinas, os boteco tio, os irmãos no trajeto da igreja, os moleque no 12, a mil, a milhão, tá ligado, João, como é, na contenção, sempre ligeirão, com os gambé, arquivo negro, tamo juntão, isso mesmo, eu sou função, preto louco, tribunal, vai vendo, arrasto mesmo, tio, tumulto, tomo de assalto, roubo sua atenção no bagulho, pra te mostrar e provar que o rap não vai parar, que a função, pobre louco, tá milhão, truta, é 011 SP, Curitiba. Paraná, os pretos se reuniu. Quem viu, viu, e quem não viu, verá. Sião, que nunca se abalarão. Vai continuar o som, contando aquela emoção. Eu nunca vou deixar o verdadeiro rap morrer. A resistência vai sobreviver. Resenha, rabisca, rasura, reescreve, relata, raciocina, rima, realidade, repassa, retroceder, refém. Rasteja, rato, rap é raça, rapá, revolução é relato, rosa nas ruas, raízes rebeldes, romances. Renda reduzida, ressuscita, revanche, não tô no lance, sem chance. Não esconda a realidade, o som sai do coração. É sentimento, é verdade, do fundo de quintal. Arquivou, tribunal, na moral, a real. Falador, passa mal, louco, pobre. Firmeza, função, guiado por Jesus, não pelo cifrão. Sou negrão, resisti ao mar, aos porão. Do quilombo, a favela, as correntes, as viela. O cinza da canela, de 90 pra cá. O rap evoluiu, mas não vai se entregar. Vou jogar pra ganhar, vou torcer, vou lutar. Vou vestir, vou honrar, joga as cascas pra lá. 011, oi, liga 41 que é nóis. Existência é o rap que não se corrói. Os montes de Sião, que nunca se abalarão. Vai continuar o som, contando aquela emoção. Eu nunca vou deixar o rap morrer. A resistência vai sobreviver.